Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência. Deixa minha mecha aí, é minha mecha, minha mecha. Obrigado. E parceria com o Pretinho Básico, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você, e Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Amiguinhos do Pretinho, como vão, os queridos? Fala, KG! E aí, muito boa tarde! Beleza, boa tarde também para Eli Potter! Estamos aí, com alta pressão, mas vivos ainda. Boa, muito bom, alta pressão. Alta pressão é importante. Alta pressão, alta pressão, alta pressão aonde? Tchê, eu tô com alta pressão também. No olho ainda por cima. É no olho. Tchê! E aí, Marcos Pianjas, beleza? Tudo beleza. Tudo, feliz querido. Da vida de ver fãs tão pequenininhas, tão fofinhas. É, já vamos falar sobre isso. Pra mim é trivial, isso é natural. Todo dia alguém diz, ah, sou teu fã, tô genial. Pra mim isso é... Sou teu ídolo. Isso é trivial, isso é trivial pra mim, entendeu? Fico me dá feliz. Um autógrafo. Sou teu ídolo. Fico feliz por ti. Sou teu ídolo, sou teu ídolo, sou teu ídolo. Sou teu fã. Sou teu ídolo, cara. Sensacional. E aí, Porazinho? Tudo bem. Beleza, meu. De volta ao programa, coisa boa. Terça-feira, né, foi de folga pra mim. É verdade. Eu sou muito feliz que eu não folgo no programa. Eu não saberia folgar. O programa é teu, é o pois teu é, programa, é, né? É verdade. Não tem como. É verdade. É o magnânimo. E tu, Maurício Amaral, tá bem? Eu também tô feliz que eu não folgo nesse programa. É verdade. Tá bem, somos a rapaziada do Pretinho, meu nome é Alexandre Fetter, vem aí a Rodaica, ainda mina do Patrola do Rio Grande do Sul, pra compor a mesa. Nós recebemos hoje aqui a visita de uma família que veio de Tenente Portela, a 500 quilômetros de Porto Alegre. Oh, é, longe pra caramba. Veio o pai, a mãe e as duas filhinhas, a Laura e a Isabel. A Laura de 13 e a Isabel de 15, ou ao contrário? Isabela, acho. Isabel, meu. E foi o primeiro pedido dela nas férias, primeiro dia de férias, eu quero conhecer o Pretinho Básico. Que loucura, vieram aqui, né, nos conhecer. Cara, a emoção que a gente sentiu conhecendo essas meninas. Grande. A gente conhece ouvintes todos os dias. Todos os dias a gente conhece ouvintes. Mas que tenham viajado 500 quilômetros só, única e exclusivamente, pra nos conhecer. Mil, né? Porque vão ter que voltar. Mais do que isso, não pega Atlântida lá. Não tem sinal de Atlântida, sabe, pela internet. Tenente Portela, ao mesmo tempo, é fronteira, divisa com Santa Catarina e fronteira com Argentina. Isso aí. É uma loucura, rapaz. Portela é longe pra caramba. É longe, só se tiver de carro. E as meninas vieram só pra nos ver, cara. Isso não tem preço, isso é emocionante, de verdade. Não tem mesmo. Na verdade, eles vieram aqui também, vão passar aqui na frente, na outra empresa. Eles estão conhecendo todos. SBT. RCE. Cultura. Na verdade, eles vieram aqui pra... TVE, o cara chama Porto Alegre pra conhecer o pessoal do radar. Ali, os apresentadores do pessoal radar. Do Papo Clipe, do Na Pilha, depois na Santa Catarina. Tá Papo ótimo, Clipe acabou, cara. Papo Clipe acabou? Acabou. Putz. Isso mostra a nossa grande audiência, né? Há dois anos. Cala a boca, mano. Pianjas não acabou ainda, né? Olha, ainda. Há rumores. Sabe que o Cala a Boca, Pianjas, da última gravação do ano passado, todos os personagens morreram. Que tinham participado do programa em 2010 morreram. Inclusive o Pianjas morreu. Morremos todos. Mas o programa continua. Ele morreu. Agora é reprise. A TV Com tá enchendo linguiça, botando reprise enquanto acho novos apresentadores. Sim. O Pianjas agora tá se dedicando a fazer vídeo, né? Vídeo mesmo, só vídeo. Videomaker. E ele é um videomaker e seus vídeos estão todos postados no nosso blog do Pretinho. O último, inclusive, é um fenômeno. O último clipe de Barbra Streisand. Que vai ser um fenômeno mensal. Vai ter um fenômeno mensal, todos os churrascos têm uma nova música, né? Muito maravilha. Bom. Mas tá bom de acesso. Mês que vem vai ser Ivete Sangalo. Hoje já teve três. Que loucura, né? E todos nós somos videomakers hoje, né? Porque a gente tá se gravando hoje. É verdade, cara. A gente vai participar do programa estilo próprio da Fernanda Zaffari na TV Com. Rio Grande do Sul, exato. E aí a Fernanda Zaffari e a Vivi Bauer da produção e tal pediram pra que nós nos gravássemos. Não conta. Mas tem que contar. Vai estragar a surpresa. Pra galera ver o programa que vai ao ar dia 7 de fevereiro, né? Que coisa. Antes do planeta. Sabe que elas vão ter trabalho comigo, chefinho, porque eu acordo às 5, né? Tô acordando às 5, pois é, né? Entro no ar às 6 e a minha manhã é hiper movimentada. Gravei várias coisas, velho. Que legal, velha. É isso aí, velho. Pra galera ver o que a gente faz nós, né? O nosso dia a dia, a rotina de um pretinho. Esse é o mote do pra isso. Né? Do Cajê foi muito legal. Acordou meio-dia, aí comeu lá uma murcilha. Fritou uma murcilha com cebola. Sabe que eu fiz com a murcilha, o resto? Não, pode nem saber. Não conta, não. Botou na geladeira. Entrou no carro e veio pra rádio. Esse é o vídeo do Cajê. Então vai ao ar, a gente confirma a data, mas deve ir ao ar no dia 7 de fevereiro, este programa Estilo Próprio. Chegou a mina do Patrola, roda! Tá emocionada, né? Tô. Tá emocionada com a visita das meninas, né? Querida. Que é isso, né? Deram essa caixa? Elas me deram... Não, mas olha o detalhe da caixa. A caixa é cheia de fotos minhas. Tem bombom? Milhões de declarações de amor. Pulseiras, esmaltes. Pulseiras, esmaltes. Olha que legal, várias cara. Que carinho, cara. Isso não tem preço. Uma colagem que elas fazem há muito tempo. Tem preço, uns 35 pila. E elas têm um Twitter, que daí eu não sabia que era das duas irmãs, né? Da Laura e da Isabel, que é o Lovers Rodaica. Olha só! Que legal! Eu já tinha falado com que elas, massa. Mas é não sempre conhecia diferente pessoalmente. São de Tenente Portela e os pais trouxeram elas hoje. Realmente, olha, realmente pro ouvinte que está acompanhando o programa já há 7 minutos, nós hoje realmente nos emocionamos com a visita destas meninas, dessa família que viajou aí 500 quilômetros para nos encontrar. Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2011, dia da gula! Olha! Vamos pecar à vontade hoje. Magnata, hoje eu vou. Gula é um dos 7 pecados capitais. Todos os outros 6 têm dias também, tem o dia da inveja. Ah, deve ter. E da luxúria. Da ira, tem dia da ira. Luxúria é sexta, sábado e domingo, é dia da luxúria. Será que não vão trocar os pecados também com aquela bobagem? Aumentar um, né? Vamos botar mais pecado aí. Que é emagrecer. Não, emagrecer não é pecado. Tá. Para, Potter, já tô cheio de culpa no meu coração. No sentido literal, gula é excesso no comer e beber. E aí que é o pecado, né? Aí que nós estamos, então, comer ou beber mais do que o necessário, né? Isso aí. Estamos pecando quando que se loucura, come mais, né? E se bebe mais. Vocês lembram que necessário. Daquele filme Seven, né? Os 7 pecados capitais do gordão da gula? Claro. A primeira morte. A primeira morte. É entupido de tanto comer. Que loucura. Que baita filme. Ô, meu, vamos fazer os destaques comentados do Clique RBS. O José Alencar recebe alta hospitalar, o Highlander. Incrível, né? Incrível. É incrível esse homem. O Highlander... Alguém vai lá e dá uma martelada na cabeça dele, cara. Não tem como matar esse louco, cara. Ele não vai morrer. Vai dar 15 marteladas, ele não vai morrer. Cara, vai escapar o martelo, vai matar. Eu só pego avião com esse cara agora. Não vai cair, cara. Cara, é incrível. José Alencar que ganhou o prêmio imortal do ano. Isso. Vai cair o avião dele e ele não morre. Já é o primeiro candidato pro prêmio imortal do Pretinho Básico 2011. Sim, já tá em 2012 e 2013. Uma junta cara, imagina médica. Um avião com ele, o Niemeyer e o KG. Não cai nem a pau, né, cara? Uma junta médica decidiu que o ex-vice-presidente pode continuar o tratamento em casa. O ex-vice-presidente trava há mais de 13 anos uma luta contra um câncer na região abdominal. 13 anos. 13 anos, velho. É por isso que eu não faço séria. Abdominal, cara. É só por isso. Chega a 832 o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro em razão de deslizamentos de terra. O DENIT realiza nesta quarta-feira obras de contenção na BR-101, nas proximidades do Morro dos Cavalos, ali em Palhoça. As equipes cravam estacas de eucalipto no solo em frente à comunidade indígena que existe no local. Temos o áudio da equipe cravando estacas de eucalipto no chão. E os cavalinhos, né? Mas isso é a ideia do Almir, né, Almir? Estaca de eucalipto é o que precisa, né? É só o que segura a chuva, é estaca de eucalipto. É verdade. Foi provado, sabe? Eu imagino. Os trabalhos são medidas paliativas para evitar as quedas de barreiras. Em decorrência das obras, o tráfego na altura do Morro dos Cavalos está fluindo de forma lenta, com aproximadamente 5 quilômetros. Essa última demorou. Com aproximadamente 5 quilômetros de trânsito lento. E a chuva que castigou Santa Catarina nos últimos dias, desde quarta-feira passada, já faz uma semana então que a chuva forte começou, atingindo mais de 900 mil pessoas em 69 municípios, trouxe um prejuízo de 413 milhões de reais. Nossa Senhora! O governo terá que investir 80 milhões em obras emergenciais e outros 333 milhões serão destinados aos municípios que foram então castigados. Os maiores prejuízos estão na região do Vale e no Sul. É, a gente passou, né, na BR-101 no sábado passado, a Rodaica, eu e tal, de carro, e cara, cenas tristes, assim, terríveis, cara. É, gente na margem dos rios ali, o Rio Tubarão, né? Pode ser. Pode ser o Rio Tubarão? Pode ser. É, olhando as coisas das suas casas indo embora. Assim, meu Deus! Sofá, mesa, fogão, geladeira, um troço tenebroso. Imagens fortes. Lamentável. Tá bem, cara? Eram esses os destaques comentados do Clique RBS. É verdade, Pretinho amigo. Básico de e um quarta. Um recado pra você, político, que é agora vai ter que fazer obras emergenciais. É verdade. Governo que vai ter que gastar milhões. Vai gastar. Tocou no dinheiro. Pegou dinheiro pra você. Vai morrer. É verdade, Marcelo. Vai morrer porque nós da mídia estamos de olho em você. Seu corrupto desgraçado. Nós vamos pegar você. Não vai roubar dinheiro de ninguém. É verdade, não rouba, ladrão sem vergonha. Ladrão sem vergonha. Olha a pressão. Safado. Calma, Marcelo. Safado sem vergonha, né, Marcelo? Porque agora eles aproveitam pra roubar. Agora rouba. Eles olham ali, 80 milhões emergencial, 40 milhões é meu. É verdade. Construir tudo a pau a pique, as casas. É verdade. É brincadeira. Tá acostumado ao quê, Marcelo? A ficar o quê? A ficar rindo, né, da cara do... Não rindo. Cala a boca, Marcelinho. É verdade. Um alemão chama a polícia porque não quer mais nada com a sua mulher. A Alemanha é assim. Primeiro mundo, a polícia ajuda os homens. Casal é casado há 18 anos e tem 2 filhos, mas eles não dormem juntos há 4 anos. É verdade. O homem decidiu chamar a polícia porque não conseguia dormir. Segundo ele, toda noite sua mulher aparece e tenta convencer a dar uma namoradinha. Ah, então é isso. É verdade. A mulher queria e o cara não queria. Ela procura o homem. Aí ele chamou a polícia. Mas é bem necessário. Em alemão isso se chama... Rastekonstra, que é o assédio sexual dentro do matrimônio, é o Rastekonstra. É verdade, Marcelo. Rastekonstra. Menina de 13 anos envia 14.528 torpedos em um mês. Nossa, e rouba o recorde de Rodaica. Reina Hades, de 13 anos, recebeu a conta de 440 páginas. Meu Deus. Enviou 484 mensagens por dia. É verdade! Um pouquinho mais que tu, né, Rodrigo? Uma vez eu recebi uma correspondência da operadora me parabenizando que eu tinha sido a pessoa no Rio Grande do Sul que mais tinha enviado. Não era no Rio Grande do Sul, era no Brasil. No Brasil, é verdade. Pessoa que mais enviou torpedo num determinado mês mas foi a Rodrigo. Mas isso já faz tempo, viu? Foram 20 quando torpedos a gente tava começando hora. A namorar. Não era. Ah, que amor! Foi quando vocês estavam trocando de casas. Conhecer o Pedro, lembra do Pedro que fez a mudança? Que Pedro? Pedrão! Fez a mudança pra vocês. Era mensagem toda hora. A menina mandava 20 torpedos por hora, um torpedo a cada 3 minutos. Meu Deus! Um por 3 minutos. Aí, ela esperava chegar a resposta e respondia, né? E um homem algemou a mulher na cama e perdeu a chave. O casal americano tentava apimentar a relação em Dearborn, no Michigan. Acontece muito. Tem as imagens, Marcelo? Cala a boca, Marcelino. Era hora do jargão do Maurício. É verdade. Dearborn, no Michigan. Ah, lá em Dearborn, no Michigan, é assim. Cara. É terrível, né? É terrível, é difícil. Depois de algemar a mulher na cama, o homem perdeu a chave e não teve como liberá-la. A polícia foi então chamada e conseguiu libertar a mulher. Usando, sabe o quê? O quê? Uma chave universal. Ah, é verdade. Que é a chave da Igreja Universal do Reino de Deus. Que abre as portas, todas as portas do paraíso, de todos os cofres. Você sabe, Marcelo e Marcelino e queridos aqui da mesa, que um amigo meu, uma vez, numa dessas brincadeiras... Vai deixar a trilha? Numa dessas brincadeiras e tal, de algema, sim, com a namorada... Sim, para a relação, na verdade, não era a namorada e a minha moça deixou o cara algemado e foi embora. Ele era vivo. Você foi embora. Ai, ai, ai, era Bígamo, então. Hã? Era Bígamo? Não, isso não é, é irrelevante. É nessas horas que o cara tem que ter um amigo que tenha a chave a universal. O número, né? É, liga. Por favor. Porra, alô, Edir Macedo. Como é que vai ligar? Tá, vai ter que dar um jeito, as né? As duas mãos. Não. Não, vai, assim, vai com o pé, meu. Pé. Se vira. É. Meu pé esquerdo. Porém, o dia que eu já recebi mensagem, tu recebeu mensagem, só umas letrinhas, assim. É o código. É o código. É o código. Tá preso. Sabe o que tem agora no iPhone? Eu tava dando uma olhada. Tem um aplicativo chamando Danger. I'm in danger. É, tipo, eu tô em perigo. Daí é só um botão vermelho. Tu cadastra o número aí. Tu escolhe a pessoa que ele vai chamar, né? Hã? Tu escolhe a pessoa. É uma chamada de emergência. É uma chamada de emergência. Tu só aperta aquele botão vermelho e a pessoa já sabe onde tu tá, dá a localização geográfica e tudo. Sério? Mais. GPS. Com coordenadas e tudo mais. E a pessoa sabe onde tu tá em perigo. E eu dica pros ladrões: firmware novo do iPhone e do iPad, tem localizador. Pelo computador, tu sabe onde está o teu aparelho agora. Exatamente. Qual é o telefone do Frotinha? Telefone do Frotinha. Olha, vamos dar uma giradinha aí, vai, Potter. E aí, galera do PB, segue uma lista de coisas que você deve evitar fazer no verão. Boa! Não pode fazer. Fica a dica. Tá certo que o protetor solar é meio caro, mas arriscar pegar um câncer de pele só pra chegar no trabalho segunda-feira e dizer que foi pro litoral é muita chinelagem. É muita chinelagem. Se você é gordinha, pelo amor de Deus, nunca, jamais use fio dental. Oh. Opte por aquele maiô bem fechado. Não. Eu acho que a gordinha tem que usar o fio dental também. Pessoal, porém, que é gordinhas de... Direitos iguais, cara. Por que a gordinha não vai poder usar o fio dental? Pô, deixa contigo, a gordinha usar o fio dental. Contigo, cada um faz o que bem quiser, entender. É isso aí, entendeu? Não importa o corpo. Não fica agradável. Eu já usei tanga, por exemplo. Mas tem muito homem desagradável meio que compensa. Tá, mas eu tô dizendo que não fica agradável, né, aos olhos. O porém de tanga, por exemplo, não fica agradável aos olhos, né? Um dia inventaram que gente bonita é gente magra, né? Começou aí. Boa. Um dia inventaram isso. Boa, e aí a gente, todo mundo tem que ser muito seco pra ser bonito, né? E aí não pode usar biquíni, não pode pegar sol, não pode se jogar na areia. O Pretinho Básico é um dos poucos programas na mídia mundial que não apoia isso. A gente critica que as mulheres secas. Que é magro, é verdade. A gente gosta de carne. É, não. Agora só uma pergunta para Rodaica, por exemplo. Nós, homens, sabemos o que é uma visão desagradável, né, na praia e tal e tudo mais. E o que é uma visão desagradável para uma mulher na beira da praia? Antes, o que é que os homens sabem que é uma visão desagradável? Gordura. Acabaram de dizer que gordura é que, não é. Tu vê assim, uma mulher gorda com fio dental, ela tem que ter um limite, entendeu? Passou daquele limite, já fica ridículo, né? Que nem aqueles piercing no umbigo. Assim, mulher gorda acima de 40 anos é maior. Né? Eu acho que desagradável, cara. Desagradável numa mulher é buço, né, cara? É bigode, né, cara? Bigode. Mulher de bigode não dá, cara. Mulher de bigode nem o diabo pode. Nem o diabo pode, não dá. Pra mim... Vai fazer o buço, pô. Meu Deus. Para aí, cara. Só um pouquinho, pessoal. Não. Já namorou, né? Para aí, cara. Não, se ele não vou negar. Tá aí, ó, pela raiva. Que horror. O que eu menos gosto nas mulheres é DST. Ô Rodaquinha, fala pra nós aí, Rodaquinha, o que é um cara desagradável na beira da praia pras mulheres? Aquele que enche o saco. Viu como a gente tem vantagem? Que põe meia na sunga, hein? O cara que enche o saco pode ser um cara com corpo perfeito. Não, visualmente falando, a dica que eu daria pros homens é assim. Porque o homem, normalmente, ele concentra a gordura na barriga. É verdade. A mulher concentra no quadril e é por isso que o bumbum fica volumado. Alguns homens, né, Rodaica? Outros homens não concentram gordura na barriga. Os que a maioria. Concentram mais na barriga. Então, normalmente, a perna fica fina, enfim. É o coxinha. Aquela pochetinha. O famoso coxinha. Então, a dica que eu daria, se você está nessa situação, não use sunga. Isso. Porque aí a perna parece mais fina ainda, fica desproporcional. Aí usa um shortinho mais comprido. Camiseta. Mais larguinho, que daí aquela coisa da barriga, ela continua mais larguinha pra baixo. Dicas e não fica de moda. Aquela diferença tão grande entre a barriga e a coxa. Ou fica em casa vendo futebol. Daí é uma opção, mas eu acho que a pessoa tem o direito, tem o direito de ir pra praia. Agora também tem uma coisa que eu vou dizer. Se o cara tiver confiante se sentir bem assim, tiver barrigudo, colocar uma sunga e segurar aquele negócio numa boa, ele vai pra praia e não incomoda mesmo tanto, mesmo com sabia? Fungos, boa. Né, Rodaica? Mesmo com fungos. Porque a pessoa que tá se sentindo bem, ela demonstra no frieira. Jeito dela que ela tá exatamente, se sentindo bem. Que tá tranquila, e aí né? aquilo não te incomoda tanto. É, e o cara gostoso, Rodaica, o cara gostoso de sunga, assim, aonde que ele atrapalha? Como assim? Nunca pode? Atrapalha. Ué? Um homem gostoso não atrapalha. Uma mulher gostosa na praia, ela nunca atrapalha. É, atrapalha. Não atrapalha. Pode atrapalhar. Atrapalha o casal. Relação. A relação, né? A relação atrapalha o casamento. O cara tá sentado ali lendo a zero hora, ali daqui a pouco passa uma gostosa. Opa. O cara fura a zero hora, assim... Pra olhar, assim, sabe? Bom, então atrapalha. A gente pode dizer que o homem não atrapalha porque a mulher não paga esse mico. Pois é, é isso que eu tava perguntando. Entendeu? Amigo. Esse mico a mulher não paga, ela mantém a legal. Palmas para a Rodaica. Mulher evoluída, maravilhosa, merece o presente que ganhou hoje. Não é preconceituoso ou preconceituosa como Harry Potter. Merece o homem que tem, né? Merece o homem que tem a Rodaica. Magnânimo. Maravilhoso. Magnânimo. Eu vou te dar mais cerveja na boca. Era isso, Potter. Era isso. Vai, Cajé. Eu gosto da espuma. Foi o Fernando Silva que mandou. Tem mais uma aqui, que é o seguinte, o mais importante. Tudo bem que você não é rico, mas também não precisa anunciar pra praia inteira que tu é pobre. Ir pra beira da praia com isopor cheio de cerveja, bolsa térmica com a sobra do churrasco e ficar dançando as músicas que tocam no quiosque do Estação Verão, no mínimo queima o filme. Fernando Silva, opinião dele, né? Eu vou mandar um abraço pro meu compadre Maguari, que sempre vai com isopor cheio de gelada pra beira da praia. O Coto, nosso querido Coto. Saudade, Maguari. É muita infraestrutura, o Coto leva pra praia. Um bar muita infraestrutura. Na beira da praia, é mesmo, instala um bar com balcão, com abacaxi. Tudo, velho. Vendedor de frutas. Coqueteleira. O Coto dá show na beira da praia. Show, velho. E ele faz espetinho na hora. Não, acho que espetinho ainda não. Tem até os Google Boys assim nessa tenda do Coto. Estava um assessor del dictador a passar pela plaza em frente ao Palácio del Governo. Passou em frente à estátua equestre de um grande herói da pátria. Quando de repente o general da estátua falou: enjoei deste cavalo aqui. Me traga um cavalo branco. A estátua falou? A estátua falou. O assessor tomou um susto. O quê? Sim, é isto mesmo que você ouviu. Me traga um cavalo branco. O assessor correu até o palácio e foi avisar o velho ditador que o general da estátua hablava. O ditador não acreditou. Vamos lá para o senhor ver. Os dois foram até lá, quando chegaram em frente à estátua, o general da estátua falou contrariado: eu te pedi um cavalo branco e não um burro velho. Ô, meu, deixa eu dar um toque pra rapaziada que vai estar por Atlântida no final de semana, agora 29 e 30 de janeiro. Se não vai estar, tem que estar, dá um jeito. Vai lá, descola uma carona, vai com a tia, com o sobrinho, com a avó, dá um jeito. Vai rolar um final de semana com muita música, esporte e diversão. É o Meca Festival, um legal. Grande evento bancado pela Coca-Cola que vai bombar com a melhor programação. Competições de surf e skate, bandas nacionais e internacionais, DJs e muito mais. Um conceito de festival multicultural totalmente inovador e imperdível. Quem vai estar tocando é o fenômeno indie Vampire Weekend e também Two Door Cinema Club. É uma banda que fez um dos melhores álbuns de 2010. A dupla inglesa Lyle Bushwaka, o Fabrício Peçanha e outros grandes nomes da música eletrônica também vão se apresentar. Poucas horas de descanso pra galera e muitas de diversão. Neste final de semana, 29 e 30 de janeiro, na Praia de Atlântida, numa mega estrutura montada no Clube Jimbarã e também na beira da praia. Coca-Cola, patrocinadora do Meca Festival 2011. Abra a felicidade e venha curtir você também. Mais informações no site mecafestival.com.br. Legal, hein, Magnata? Bacana, pra levar, hein? A avó, hein? Pra levar a avó, pra levar a avó, pra ir com a avó, legal, pô. Legal, leva avózinha. Todo mundo, cara. Lembrei da minha avózinha agora, a véia regueira. Véia regueira? A regueira. É mesmo? A regueira me botou na vida, né, Magnata? Pô, que beleza. Desde pequenininha, ela ficava lá, fumando paeiro, ouvindo um reggae. Beleza. Aí, quando eu tava com 6 anos, já formei a tribo. E aí, foi esse sucesso seis todo. Seis anos de idade, né? Eu tava lá. Era mais ou menos que nem o Piantes aí, né? Tão feio que com 5 meses eu já caminhava. Né? Ninguém queria pegar no colo. Ai, coitadinho. É, mas vai daí, Rodaquinha, vamos ver o que tem aí. Chá das 5, duas amigas conversam. Meu marido me disse hoje de manhã que eu sou a 8ª maravilha do mundo. Olha! É mesmo? E o que que tu respondeu? Eu pedi pra ele se livrar das outras 7. Única, pelo menos. Aí duas bichinhas estão conversando, né? Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Lan House, tudo para tricô! Aí duas bichinhas estão lá conversando. Aí, Rodriguinho, eu tô com planos maravilhosos pro futuro. Ai, não me diga, santa. Desembucha, que planos são esses? Eu vou ser banqueiro, vou ser um banqueiro de sucesso. Vou abrir um banco com meu nome, Banco Bentinho. Banco Bentinho? Ai, bicha, que ideia maluca é essa, amiga? Ai, eu só tô pensando no slogan. Aplique no Bentinho, deposite no Bentinho, coloque tudo no Bentinho. Ai, ai, que delícia. Ô, Bentinho, mandou bem, Bentinho. Ô, Bentinho, mandou bem. Ô, meu, mandar um abraço e um beijo forte e especial pra quem nos ouve fora do país. É, o nosso ouvinte aqui, o nosso ouvinte Edmar dos Santos. Edmar. Tá em Houston, no Texas. A nossa ouvinte Cindy John está nos ouvindo na Espanha. Ela bota aqui, me chamo Cindy, estou muito feliz por poder estar ouvindo o Pretinho de tão longe. Estou na Espanha e nem aqui largo de vocês. Qual é o lugar da Espanha? Ela não diz aí? Pô, não diz onde que ela está na Espanha, mas o nosso ouvinte de Houston, Texas, Houston, diz o seguinte aqui, ó. A questão do clima, amigos, é levada muito a sério aqui em Houston, no Texas. Como aqui é uma região de furacões e tornados, o sistema de meteorologia é eficiente e de interesse público. Uhum. Em todos os programas de notícias, a parte sobre a previsão do tempo é a mais esperada. Aqui sabemos, por exemplo, a que horas vai começar a chover e a que horas vai terminar. Mas que beleza. Sabemos também a intensidade da chuva e do vento. Todos já sabem, com dias de antecedência, uma previsão detalhada e efetiva, principalmente em como proceder em casos de qualquer emergência ou em clima severo. Leve-se em conta que as casas aqui são construídas com estrutura de madeira e parecem de papel se comparadas com as do Brasil. Em troca, aguentam muita coisa e são muito mais baratas e resistentes. Abração a todos, esperamos que o governo brasileiro se conscientize da necessidade do nosso povo. Edmar dos Santos, sabe que eu do já, Houston. Eu já tive de Houston. No Hemisfério Norte, numa temporada de furacão. E é exatamente isso, com 72 horas de antecedência, os caras conseguem prevêm a chegada do furacão. E aí tem a evacuação, os caras evacuam a área, aí primeiro eles tiram os mais velhos, aí vão tirando os turistas, aí vão as crianças, e aí vai sair todo mundo. Japoneses. Cara, os pedágios são liberados. Não, as cancelas dos pedágios são abertas para não causar fila. Claro, claro. Então as pessoas pegam o carro e se mandam 200, 300 quilômetros do epicentro do furacão que vai chegar e ninguém paga pedágio. Tu vê aquelas casas com as partes de baixo, né? Com tipo uns bunkers, assim, né? Aqueles sim, que tu entra e que tem toda a infra ali. Aí a casa pode sair voando. Que tu fica, a estrutura subterrânea tá seguro com a tua família ali embaixo e tal. Tu chega no mercado, tem o kit evacuação. Não é evacuação. Kit evacuation. Pelo amor de Deus, me dá o endereço. Não. Mas é o kit Activia. É água, é comida enlatada. Então tu vai lá e pega. Tem uma família de 6 pessoas, vou precisar de um kit pra 6 pessoas. E os caras te vendem já prontinho. Tu bota no carro e te manda, cara. Mas com 72 horas de antecedência. Eles levam a sério esses alertas. Parece o Brasil, né? Por falar em subterrâneo aí, casas com bunkers, não sei o que, garagens subterrâneas, Jurerê Internacional, um abraço caloroso a você que perdeu uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem debaixo da casa. Fiquei sabendo deste caso ontem e fiquei impressionado. Um cara tava lá com os dois carros dele, a família, então, magnata, milionário, sei lá, não sei nem quem é. É o Pedro. E aí a casa foi invadida pela água, cara, a garagem. A água acima do vidro da porta. Caramba, do carro. Assim. uma Ferrari e uma Lamborghini. Mas estraga o carro pra sempre? Pra sempre. É, mas uma Ferrari não pode estragar com uma aguinha na janela. Maurício perdeu um carro assim. Não. Mas que carro era? Ah, não. Tá. Clio. Tudo bem. Ah, bom, tá falando de uma carro. Ferrari, né? Não, é, mas esse aí que da Lamborghini, a Ferrari compra, né? Compra barbada. Seguros, mais seguros, né? Tem dois agora. Não, não tem seguro. Brabo tem gente que não... Não tem seguro esses carros. Como que não, cara? Como é que tu vai ter um carro desse e não vai ter seguro? Claro que tem seguro. Se alguém leva, faz o quê? Mas eu acho que não é muito caro o seguro. Ninguém não faz seguro. Claro mesmo é o carro, né? Tem pouca Lamborghini, pouca Ferrari. Acho que o cara tá preocupado com o valor do seguro de uma Lamborghini. O cara tem uma Lamborghini, tá preocupado com o valor do seguro? Não, mas esse cara... Cara, eu acho que eles não fazem, meu. Acho que sim. E outra coisa, esse cara pode comprar 200 Ferrari, mais 200 Lamborghini. Agora é quem perde tudo, cara. Perde tudo mesmo. Faz tudo, vai a casa, tudo. Vai cachorro. É, tudo. E aí recomeça zero, assim, ganhando, sei lá, um salário, dois salários mínimos, assim. Tem aquela aí frase. É ruim, né? Pobre é sempre diz que não tem nada, mas quando vem enchente diz que perdeu tudo. Cruel, o que o boné disse pra vários cruel. Bonés? Tempo. O quê? Um boné disse pra um monte de boné que tava ali. Tempo. Vai da minha ala, tá gravando. Ah, boa, boa. Muito bom, né? Muito bom, né? A família pegou a estrada e no meio da viagem o caçula vomitou todo o carro. Olha a minha roupa! Qual é o nome do filme? Tempo. Exorcista. Não, esqueceram Dramin. Potter, deixa eu te falar uma coisa. Valia. Ontem teve uma reunião da transmissão do Planeta Atlântida pela TV Com, que vai acontecer, já acontece há quatro anos. Vai rolar a transmissão. Nossa, óbvio, tudo junto, TV e rádio. Tudo junto. Vai ter TV o Planeta, Com, confirmou Atlântida. O Planeta. Então. Confirmado o Planeta também, dias 11 e 12 de fevereiro. E aí é o seguinte, cara, nesta reunião ficou decidido que nós vamos ter neste planeta o momento Aretuza. Que vai ser protagonizado por ti. Nós vamos te entupir de rango. Boa! E vamos te meter no Evolution. Mas isso aí já vai ser 5 da manhã, fica tranquilo. Que dá eu quero ouvir tu descer depois. Do Evolution e dizer: olha a minha roupa! Eu faço. Pela Rede Brasil Sul, eu faço. É certo que tu vai fazer. Não tem escolha, padre. Não tem escolha. Eu já me depilo, já faço um monte de coisa. Isso aí, mesmo. Cara, isso aí. Porque o elefante é cinza, grande e enrugado. Tempo. Porque o elefante é cinza, grande e enrugado. Eita! Porque se ele fosse branco, pequeno e liso, seria uma aspirina. Não. Ai, meu Deus. Ô, meu, olha só, sobre o seguro. Última. Sobre o seguro, né? Rapidamente sobre o seguro. Seguro não cobre catástrofes naturais. Depende, ah, não. Depende. Se tu contratar um seguro com essa cláusula, cobre. O meu tinha, por isso que eu ganhei um carro novo. É, depende. Ah, é? Claro. E isso bom, então assim, ó, isso, depende. Olha só, se tu tiver um bom corretor como o Rafael Leite, o teu seguro vai ganhar. E há uma discussão se isso é uma catástrofe natural. Há uma discussão? Ah, porque é uma desorganização urbana. Choveu, botar no meu Twitter não hoje, é catástrofe. Desorganização urbana. É, o cara vai dizer assim, olha, se tu tem uma Ferrari, o lugar da tua garagem é no terraço, inclusive, pra ela ficar exposta. Chega de elevador na tua garagem. Entendeu? Não é sério, então coloca ela lá em cima da catástrofe natural tudo, é um vulcão, um furacão. Não, enchente é também. Não, depende. Não, sério, é sério. Esses dias eu li no jornal, tava uma discussão com a companhia de seguro. Pode ganhar na justiça. Aí. Mas é que a companhia de seguro sempre vai discutir tudo, né? Porque nada do nada não tem direito nunca. Tem que ler ali, está escrito em enchente. A palavra é enchente no seguro lá no contrato. Ou pergunto pro cara. Ah, seguro de vida, cara. Seguro de vida chega a ser cruel o que eles fazem. Porque aí a pessoa... Morre, né? A pessoa morre e não sabe. A pessoa morre e daí a seguradora... Não, mas é que ele não se cuidou. Ele bebia, ele fumava. Então ele colaborou para a sua morte. Então você não tem direito. Agora entendi o porã. Bah, é, cara. Ah, é meu, jogo duro. Dá vontade de tacar fogo no troço. É jogo duro. Ah, se tacar fogo, tu ganha de repente. Bom, que é isso, velho. Que hora. O cara vai lá e contrata um seguro de vida. Para quando morrer... Deixar sua família não tão desamparada. E a família fica desamparada e ainda no maior problema do mundo para conseguir resgatar esse dinheiro, e até para dar continuidade em inventário e tudo mais. É um absurdo. Às vezes prejudica ainda as pessoas. Cara, dá vontade de dizer um palavrão bem feio numa hora. Dá vontade de morrer e voltar. Posto, eu volto. Dá uma puxadinha no cobertor. Só. Fazer os certo era morrer e voltar. Fazer os classificados do Pretinho. Vamos lá, duas ofertas da audiência da Atlântida. Alugo meu cartão de sócio patrimonial do Grêmio. Ah, tá. É o que mais estão fazendo hoje em dia. Eu acho que não pode. Cala a boca, Pianja. Deixa o cara falar, meu. Alugo meu cartão de sócio patrimonial do Grêmio de fevereiro a julho. Tá de Grêmio? Essa modalidade de sócio dá direito a entrar em qualquer jogo do Grêmio no Olímpico sem pagar nada. Motivo, tô indo estudar na Argentina, e preciso juntar uma graninha. Interessados em enviar e-mail para gremionalibertadores@hotmail.com. gremionalibertadores@hotmail.com pra alugar o cartão do cara aí. Pode, cara. É um cartão que não tem foto, né? Não tem foto. Tranquilo. Bota ali, abre, libera, cancela. É mesmo. Eu acho que poder não pode. Não, mas é que... Não faz mal nenhum, porque o Grêmio é bom, vai ter um torcedor cantando lá pro Grêmio. Mais, Mr. P entra como Carlos Eugênio em quase todos os jogos. Denúncia! Agora não vai entrar mais. Vendo o Siena Fire 2003 completaço, só não tem direção, ar e vidros elétricos. Não tem direção. Cara, um carro sem direção. É um mantro, quatro rodas. E aí, Almir? É um carro sem direção do Almir. Não, ele quer dizer que não tem direção hidráulica. É um rolemã, tu faz as rodas com o pé. Mas tem todos os itens de segurança, como alarme, trava nas quatro portas, chave chipada e ainda película. Manual, ar quente, frio, desembaçador traseiro, tá em perfeito estado e com apenas 80 mil km rodados. Tô pedindo 17.500 e negocio. Cara, o cara tá de sacanagem. É um Siena 2003. Completo, sem vidro elétrico. É uma brincadeira que ele fez, entendeu, cara? Tem outra brincadeira. Só 80 mil quilômetros. É, que loucura. Não, o carro vai a 200 mil. Quanto custa o carro, final? É mesmo? É, 17 ou alguma trancou. Coisa. Tá, pai trancou em 99999. Ah, mas era um Monza, né? Monza também. Dá até 300 mil quilômetros um motor de carro. Aquela coisinha para. Depende do carro. Pois é, eu tô tentando descobrir. Acho que zero. Daqui a pouco ele vira carro zero de novo. Talvez esses analógicos sim, mas o digital não. O digital vai-se embora. Vai a vida. Cuida toda. Em táxi. Táxi, barbada táxi, mais de 100 mil quilômetros, né? Bah, vou cuidar disso certo, cara. Vou pegar um táxi agora de táxi. Eu aprendi com um amigo meu. A dica meu, é não comprar carro laranja, né, cara? Eu aprendi com um amigo meu que conhece muito de carro que um carro, a partir do terceiro ano de uso, começa a dar problema. Exatamente, fui eu que te ensinei, não foi? Foi tu, guri, é isso aí. Exatamente. O e-mail pra comprar, o e-mail pra comprar o Siena do cara aqui, meu. Bah, a gente tá muito atrasado, velho. O e-mail pra comprar o Siena do cara é vendosiena@hotmail.com. Siena com um N só. vendosiena@hotmail.com. Vamos faturar! Fala, Almirzinho! Vamos fazer rapidinho hoje, Almir, que a gente tá muito atrasado. O dia de hoje tá maravilhoso. Tá lindo, muito quente. Muito abafado, muito calor. Na tua opinião, qual é o produtinho de hoje, Almir? Qual tu acha que é o motivo desse calor todo? É o verão, né? Ele verão. Quer papo, hoje ele quer aquecimento. Papo. Acho que é aquecimento. Verão. Verão é quente desde sempre. É verdade. É. Há quantos anos tu curte verão? Há 44 anos, quase. 44 anos tu tá aí nessa, com essa 44 verões. É. Mostrando pra galera como é que se aproveita a vida. É isso aí, né? Esse é o nosso grande bruxo, magnânimo, onipresente, tudo sabe. Magnânimo. Tudo vejo. Magnânimo. Muito bonito, muito legal. Até o cara, Almir. Até o cara. Não me mostrou essas fotos ainda lá que de Jurerê. Que fotos? As fotos de Jurerê Internacional. Cara chato. Cara chato, seu Almir. Mas não tem Almir foto. É chato pra caramba. Não tem mais fotinho? Tu não na praia. Foto. Que velho. Com a tua funda vermelha, sempre a mesma funda. Não é a mesma, cara. Já é mesmo, Rodaica. Dá pra comprar uma sunguinha pro Feta agora, né? É, Rodaica. Não, ele tem várias, mas ele se apegou, né? Cara, é que eu gosto de vermelho, cara. Eu gosto muito de vermelho. A cor que eu mais gosto é vermelho. A minha sunga é vermelha. Tá de azul hoje, ó. Que mala, cara. Almir, e o produto? Mas é um azul denim, né? Azul denim. Gente, o que é azul denim? Denim. O que é denim? Maurício, saber o que é denim é meio que... É denite. Cara, eu vou fazer... Dois, três. Maurício. É azul denite. Pô, denim é jeans, cara. O azul jeans é denim. Almir, eu vou fazer um intervalo, tá? Gente, o produto é impressionante de hoje. Qual é o produto? Tu não imaginas. Não consegue imaginar. Vamos tentar três tentativas. É o airbag do Almir. O airbag. O airbag normalmente tem um problema. Ele é inflável. Certo. Não, e aí o que acontece? Pode rasgar e pode furar. E aí você vai se dar mal num acidente. Não pode, Almir. É por isso que o Almir que tá lançando Cement Bag. Que é isso? É um cimento de rápida secagem. É uma rocha. Exatamente. Sai o cimento, no momento da batida, sai o cimento. Mas o cimento vem pronto ou vem mole? Não, ele é mole, só que ele sai rápido. É, a secagem é ultra rápida, né, Almir? Rápido a fechar, aí fica uma bola de concreto. Sim. Pra te realmente proteger. E aí o corpo não se mexe, né? E aí não estoura, não tem como, entendeu? Não, tu não fura com óculos, não, por exemplo, é frágil. Né? Porque o que as montadoras querem? O cimento, ele é áspero. Querem economizar. As montadoras... Elas vão lá e fazem um balão. É. Airbag é balão de não, festa de aniversário. Não, airbag é um troço resistente. Juro pra ti, é balão, já me disseram. Meu primo me disse. É balão de festa de aniversário. Mas tu já viu um airbag estourado? Eu já vi, já estourei um airbag. Meu Deus. O airbag não é de... estourou ainda um cement bag. Não, ainda não, graças porque a Deus. Nunca voltaram para reclamar. Cement bag do homem que tem, no e-mail. Ia fazer uma calçada da fama só com eles depois, a expressão, a última a carinha expressão da pessoa. Ô, meu, vou fazer o show do intervalo. Meu e-mail pra comprar o cement bag do e-mail. Ah, o e-mail. Cement bag do posso mandar um e-mail? Pode mandar um e-mail. O estagiário da Rádio Atlântida pegou o carro do Fetter, deu uma voltinha e comprou coisas ilícitas. Que isso? Arroba www.oporã. Já provou e gostou. .com.www. Obrigado, Almir. Almir, eu quero fazer um convite pra rapaziada de Caxias do Sul. Amanhã à noite vou estar em Caxias do Sul com meu bruxo, amigo, irmão, colega, camarada Luciano Costa pra fazer a festa do Discorama no Pepsi Club em Caxias do Sul. Todo mundo convidado, então, Caxias e região. Serra Gaúcha convidada pra pintar no Pepsi Club, baita casa de Caxias. Vamos estar tocando anos 70, 80 e 90 amanhã à noite no Pepsi Club. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida. É, amigo! Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 14 minutos para as duas, o Almir acabou derrubando o timing do programa hoje. Gente, eu tenho mais um produto. Não, não, não, pode parar. Um tempinho aí. Pode tem uma parar. Piadinha, tem uma piadinha pra antes do Bola nas Costas, eu queria fazer um comentário que nós soubemos agora. Posso falar? Não. Não, não, não é. Posso falar. Eu vou falar. Fala tu, amigo. Um colega nosso, não vou dizer quem. Está solteiro.com. Um colega nosso, não vou dizer quem. Almir, por favor, me ajuda. É, terminou o seu relacionamento hoje pela manhã com a pessoa que mantinha este relacionamento. Está feliz da vida como nunca havia visto antes. Leve. Que coisa. Nunca havia visto tão feliz esta pessoa aqui no trabalho. No entanto, há boatos de que a outra pessoa, a outra metade, está em casa neste momento cortando os pulsos. Não, isso aí é o que a mulher sempre diz, que vai se matar. Que vai se matar. É. Mas então te mata, mala. É, isso aí, cara, a mulher diz que vai se matar, mas não tem coragem. Quem vai se matar não se mata. Não, quem vai se matar não avisa que vai se matar. Não avisa, quem vai se matar não diz que vai se matar, mas vai se mata. Eu acabei 5 namoros e as gurias sorriram depois no cabelo. Ah, bom, mas... Na boa, namorar contigo deve ser um inferno. Tu já namorou comigo, pai? Deve ser um inferno. Já namorou comigo? Alguém aqui desse estúdio já namorou comigo? Não, mas quase. Não, uma noite não é namoro. Quase. A gente já ficou. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vamos ver aí, Maurício Amaral. Eu vou chamar o doutor Alceu aqui. Boa. Vem cá, doutor Alceu. Muito bom, Amaral. É, doutor Pepe. Oh, doutor Alceu. Perdeu o Nadal, doutor Pepe. Perdeu o Nadal? Natal? O Nadal tá fora do Rafael aberto Nadal. Da Austrália. Perdeu pra quem? Pro Ferrer. Porra, que par de imitar, cara. Ah, perdeu pro Federer. Por, Davi bom. Ferrer. Não, Ferrer. Exatamente, tá fora o Nadal. Quanto? 3-2? Foi 3-0. 3-0, meu. Vai ter cabeça. Ah, teve problema no pé. Teve problema no pé. Exatamente. Ah, tá. Não foi normal, então. Parece o Brasil ganhou. É, o cara joga mal e diz que tem problema no pé, né, Max? É. O Brasil ganhou de alguém, a do Equador, hoje de madrugada. 1-0. Grande alguém. Nossa, tá diminuindo, né? Se bem que jogou com as reservas, né, o Brasil? Maior parte dos reservas. Exatamente. E hoje tem Gaúchão, Catarinão, Libertadores. Sim. Deus o livre, doutor Pepe. Bah, hoje é uma noite linda pra ficar em casa a partir das 8 da noite linda. Vendo Inter e Inter de Santa Maria. Ai, que inferno. Depois às 10 da noite, Liverpool e Grêmio. É no mesmo horário. O que, mano? O Inter às 8 da noite. É, o Inter às 8. 8 na TV Com. Mas é TV Com, né? O Inter às 8 na TV Com e o Grêmio às 10 na RBS TV. E isso. Pra Santa Catarina vai ter Marcílio Dias e Figueirense no Doce. Sensacional, catarinense na RBS TV. Vai ter Brusque, Criciúma, Concorde, Joinville, vai tá bom demais a quarta-feira. Criciúma vai ganhar. Eu vou ver Concorde e Joinville. Vou mandar a Dona Neuza lá pra ficar com a Dona Rodaica. Pode ser, Dona Rodaica. Ei, Rodaica, programão pra hoje. Não, na verdade nós vamos ir pra casa do Fetter, né, hoje, de noite. Vamos falar hoje. Chega lá. Vamos! Vamos! Vamos! Vou botar o frotinho na porta, ninguém entra. Não vai subir ninguém. Era isso, doutor Alceu? Era isso, doutor. Muito obrigado, doutor Alceu. Vamos dar uma rodada, vai por aí, porazinho. Opa! Coreia do Norte alega barbeiragem e proíbe mulheres de dirigir. Aê! Coreia! Olha, temos alguma coisa pra falar a favor da Coreia do Norte, né, gente? Até que enfim, né? Até que enfim. Não, tem outra coisa boa também, aplaude, né? O governo cagou a pau o treinador que perdeu, né? Imagina. Tá bem. O Celso Rocha teria levado umas 12 surras já. É verdade. Elas não dirigem carros nem bicicletas na capital norte-coreana. Nem bicicleta! E outra, não pode fumar no país. Coreia do Norte. As mulheres não podem fumar. Ah, homem pode? Não. Esse é o comunismo verdadeiro. Assim que tem que ser. Tem que proibir de ler também. Você quer que seu país seja comunista? Isso não vingou no Brasil, né, Potter? Tem que ser assim. Que coisa. A alegação oficial para a proibição das mulheres no trânsito é que elas já provocaram muitos acidentes. Cara, ontem eu vim atrás de uma moça no trânsito. Como assim, cara? Na Venâncio? A moça no celular, cara. Ela não andava em linha reta. Aí eu queria passar pela esquerda dela, não dava, porque ela não andava em linha reta. Aí quando eu consegui parar do lado dela na sinaleira, ela tava com a mão direita arrumando o cabelo e com a mão esquerda no telefone. E era bonita? Sabia que falar no celular é pior que dirigir embriagado, né? Isso é pior que dirigir embriagado. Mas só dirigir embriagado. Mas não é uma exclusividade de mulheres, né, cara? Parece que é só mulher falando no telefone. Não é mesmo. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, homem tem muito menos coordenação motora que mulher. Não, homem tem mais coordenação. Vai pintar a unha, vai escovar o cabelo. Posso falar? Vai cala a boca! Vai ter filho! O Pinhas pinta a unha todo dia. Não sabe fazer nada. Mulher se assusta demais, tá? Para um ônibus a 30 metros na faixa da direita, ela tá na faixa do meio, ela freia. Tá? Precaução, não são assaltados nem os homens que acham que estão grandão. Aí chega um moleque ali com 15 anos, com uma faca na mão, tem que abrir o carro e entregar as coisas. Nunca fui assaltado. Nunca bati o carro também. Ah, bateu o carro também, né, Pedro? Seguindo com a notícia aqui no programa, né? Ao mesmo tempo, são as mulheres que organizam o trânsito local. Mulheres uniformizadas sinalizam para onde os carros devem seguir. Em quase todos os cruzamentos. As mulheres semáforos. Exatamente. Em quase todos os cruzamentos de Pyongyang, há mulheres semáforos. Pyongyang é terrível. Pyongyang. As guardas levantam e abaixam os braços, rodopiam e giram a cabeça sem parar numa coreografia mecânica. Pois é, né, cara? Sem uma vez aproveitar as mulheres que estão sem nada pra fazer. Se elas não sabem dirigir, como é que elas sabem instruir o trânsito? É verdade. Não consigo entender. À noite, quando é hora de mulher estar dentro de casa, elas são servindo o marido. Fazendo exatamente. À noite, elas são substituídas por homens que mantêm o balé de braços e pernas com um bastão luminoso para serem vistos em meio à escuridão da cidade. E aí eles se realizam, né? Porque nesse momento eles se entregam para a realidade. Nada como a Coreia do Norte. Tem pouco carro lá também, né? Isso aí tem pouco carro, é verdade. O Neila aqui ia gostar desses guardas com bastão luminoso. Maravilhoso. Vi um bastão luminoso, R$35. Comprei pechincha, um presente que eu me dei. Você sabia o que a pessoa morta no mundo mais rica? Eu sei quem é. Elvis Presley. Michael Jackson. Elvis Presley. O falecido mais rico é o Elvis Presley. É porque morreu há mais tempo, acho. Pólio, né? Mas dizem que ele tá em Buenos Aires, né? Há muitos anos. Ai, não, para. Sério? Sabe quanto é que calça a Paris Hilton? 43. Ah, cara, eu sempre desconfiei que era traveco a Paris Hilton. Não, não é traveco. Como assim, para? Cara, a Paris Hilton, aquela carinha dela, não engana. Não foi isso que eu peguei. Outra curiosidade aqui, ficar acordado por 2 semanas sem dormir pode te matar. Pois é. Tem um documentário novo chamado Million for the Morning, lance assim. Que é um cara que fica uma semana inteira sem dormir assistindo filmes. Só assistindo filmes. E como é que ele se mantém acordado? O câmera bate nele, tem o câmera filmando. Não, ele não dorme durante não o dia. Dorme, não, ele não dorme nunca. Ele não dorme uma semana direto, só assistindo filme. Ele não é vencido pelo sono? Patrocinado por aquele Netflix, que é aquele serviço online de aluguel de filmes na gringa, né? Ele na Nova York, na Fifth Avenue, uma semana acordado lá, tipo, entrevistando as pessoas, famosos e tudo mais, atores dos filmes. e vendo os filmes e não isso tá dormir. Acontecendo ainda ou já aconteceu? Não, já aconteceu. Ah. Aí tem esse documentário, né? A Million for the Morning. Ah, aqui no Brasil botam futebol pra um homem e fica facilzinho, né? Isso é verdade, Rodrigo. Pega todos os jogos da temporada e bota uma semana inteira. Eu me lembro que eu comecei um sábado às 9 horas da manhã no campeonato holandês e terminei no domingo, meia-noite, 2 horas, reprise do campeonato argentino. Foi mais um giro por toda... E a Andressa comendo chocolate. Não, a Andressa viajou. Ah, com quem? Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho de novo aqui pra rapaziada que tá afim de fazer seguro ou renovar o seguro do seu carro. Você conhece a HDI? Já ouviu falar em HDI Seguros? Aqui no Pretinho. Pois a HDI é uma das seguradoras que mais crescem no Brasil. Já são mais de 1 milhão de veículos segurados. E por que todo este sucesso, amigos? Primeiro porque a HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Segundo, porque o seguro HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e acaba nem usando. Um resultado é o seguinte: você paga menos. Em geral, aliás, muito menos. Então peça uma cotação do HDI Auto ao seu corretor. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Vai daí, Cajezinho. A mulher chega no bar com o marido, se senta de frente para um sujeito que balança a cabeça para o lado. Como se estivesse fazendo sinal, né? Vamos? Para ela. Vamos ali. Aí ela disfarça, olha para um lado, olha para o outro, volta a olhar o sujeito e ele continua. Fazendo sinalzinho. Até que a mulher se irrita e conta pro marido. Com um ar de machão, ele vai até o cara e pergunta: aí, tá fazendo sinal pra minha esposa? Não, não, não, é que eu tenho um cacuete e fico sempre balançando a cabeça, assim, pro lado. Ui, tu nunca apanhou por causa disso? Apanhar eu já apanhei, mas em compensação que eu já ganhei de mulher. Dois menininhos na banheira brincando de submarino. Ah, e a Mariazinha entra: ah, eu quero brincar também. E os menininhos: não, você não pode, você não tem periscópio. Ai, que amor! E tu, Rodaquinha, tem o que pra dizer pra nós aí? Uma inglesa abandonou o cachorro porque ele não combinava com carpete. A Dog Trust, entidade britânica que dá abrigo a animais abandonados, divulgou uma lista com as 10 desculpas mais esfarrapadas de quem abandonou seu bicho. A inglesa deu essa justificativa, disse que o cachorro dela era preto e não combinava com o novo carpete branco. Será que podemos trocá-lo por um cão branco? Ela o meu cachorro não combina com o meu sofá, aparece no topo da lista. Outras desculpas interessantes: o meu porquinho da Índia ficou preocupado com um cachorro em casa. Ou, o cão abriu todos os presentes de Natal na véspera. Bah, é isso que aconteceu lá em casa, o Bruno comeu a árvore. Puta, é mesmo? Vocês deram o nome do cachorro de Bruno? Não, sim. Vocês não, cara, não tem nada a ver. Bruno, as crianças. Um dos maiores gays do cinema. É. Segundo a chefe executiva da Dog Trust, Clarissa Baldwin, cães não são acessórios de moda ou itens descartáveis que podem ser atualizados ou descartados depois de alguns meses. Cães também são gente, né? São quase gente. Né? Agora, impressionante a quantidade de gente que abandona cachorro nessa época do ano, né? No Natal ou no verão? No verão, porque vão pra praia, não tem onde deixar o cachorro e optam por largar na rua. E aí, como são cães de casa, mais ou menos ajeitadinhos, ficam na esperança de que alguém pegue maldade, e continue cuidando. Sacanagem. Ou vão pra praia e deixam o bicho lá, né? Ou na casa da praia. Na praia, deixam o bicho na praia. Que sacanagem. Mas o pior cachorro do mundo é melhor do que qualquer gato. É deixar no meio da estrada, né? O cachorro não sabe pra que lado vai. Ah, isso é triste. Um amigo meu abandonou o cachorro na praia, lá nos Açores, sul da ilha. E aí, um ano depois, foi ver se ele ainda tava lá. Chamava Dimba, por causa do Botafogo. Dimba? Ele ficou arrependido e foi lá procurar o bicho. Foi ver se tava vivo ainda o Dimba, né? Girou Açores, não achou. Fim de tarde, assim, pegou as coisas, tem uma casa nos Açores, pegou as coisas, e embora, viu lá longe, assim, o cachorro gritou: Dimba! E veio o Dimba correndo em câmera lenta. Ah, tá brincando, velho. Ai, coitadinho do cachorro. Eles se abraçaram e tal. E aí ele foi embora e deixou o Dimba de novo. Deixou o Dimba lá. Filho da puta. Ele foi lá torturar o Dimba. São os amigos do Pianjos. Pior que esse amigo do Pianjos, só um amigo meu que comprou um carro novo, estava indo com a família pra praia com o cachorro vomitou e mijou dentro do carro, ele abriu o vidro na freeway e fez assim, ó. Largou o bicho na frente. Não é engraçado. É engraçado demais. E cachorro você peida. Ouve pra fazer isso. Cachorro peida em viagem também. Peida muito em viagem. Ele sente mal. Mas brabo é gato, né? Gato não tem explicação. Não precisa ter gato. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Gato é mulher. Gato é metido. É metido. É metido. Gato quer carinho na hora que ele quer, né? E quando vai agarrar carinho, ele não quer. É mulher, é metido. É metido. Cara, como pode se equivoca nesse programa? Cara, é que as pessoas têm mania de tratar gato como se eles fossem cachorro. Se tu tá tratar gato como gato, tu vai gostar de gato. Trata gato? Isso é gente diferente, cara. Gato não é diferente, isso é papo. Eu tenho dois gatos, são tricarinhosos. Cara, não tem essa. Não, são trichatos. A verdade é que bicho tem que ser tratado como bicho. Isso aí, isso aí. O cachorro não é gente e gato não é cachorro. Mas não tem que ser maltratado, senão não precisa ter. Não, maltratado não, ninguém tá falando em maltratado. Mas falei, é que às vezes a grossura... Vem com a vovó não, né? Não, mas eu quero... Vem com a mamãe, eu pra fazer a mamãe... Não, né? Eu tô com o Fetter. Eu recebi um e-mail aqui, porque esses dias a gente falou sobre isso no programa e a guria falou que eu disse que maltratar bicho... Nunca falei a favor de maus tratos, nem com pessoas, nem com animais. E ao contrário também, cria o bicho solto, né, cara? Era isso. Eu crio o bicho solto, ainda falei isso aí. O Pretinho Básico desta quarta-feira aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Voltaremos logo mais às 18 horas. Já estamos ansiosos pela volta às 18 horas. Agora, 2 da tarde, vem aí o Cabelo no Espaguete. Na sequência, a grade de programação matadora da Atlântida. E a gente se fala logo mais às 6. Valeu, até aqui viemos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija.